está autorizado a alinhar o sono dela. Rodrigo, autoridade balneária, mantém pistão zero. Solo aos 4, 2, 0, direita, chame solo, 1, 2, 1, 9, 8, 9, 9, bom dia. Autorizado e decolado com 0, vento variável com 3 nós. descida agora, potência 128.8, alternado 126.0. Passarei 2229, 4.0, final do procedimento, informe isso, obrigado. Travado, passarando, Luiz Afonso. Paulo, 1-2-1, décima 9. Repita a frequência 126.0, alternado 128.8. Salve, bom dia, Cotidago, 9073, decolou, cruzando 2007, Pucajá, Maracajú. Estágio 9073, contato da decolagem, operando 350, na sede Puca. 350, na Puca, continua 0073. deixa no registro frequência 1.2.1.85, alternado 1.2.1.85. autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento ONU, ONU, 0 grau, 062 a 9. Decolado 2, 5, Luciano, controle de Salvador, onda 208, bom dia. 208, grato, bom carnaval, você. Controle de Salvador, muito bom dia, acelerar 9978, decolar, se escuta. 09978, contato rodado da colagem, seu controle de 330, via Momo. 330, via Momo, pode voar direto para o Tício. Código, aguarde autorização federal. Código, vou aguardar para o Tício, 9978, obrigado. Deixa para 2 no 2, 2 no 0 e no 6, o Palmeiras está obrigado. 2, zero à direita, chame solo, 121, direcional 9, bom dia. Azul 49181, bom dia, como destinação, desce para 456, boa direção 096, direto de frente para a cidade da Ponte. Será 9922, dentro 1110 grau, 11079, autorizado decolagem, chama 0. Bom dia, Azul 4234, autorizado, agarre, mantém, chama 0. Federal 99278, chama 5, portanto, chama 2085, alternado, chama 2104. Autorizado de colapso 0, 1, 1, 0, grau 0, 7,